Μαθαίνω αν έντρωπη τώρα έχουν και αν φτάσει το άγχος. Κοντρόλη σαν το οικονομία το Ιζέρο. Autorizado o site setor por espera da pistão no zero via parte principal índia. No ponto de espera chamitou em 198 decimal 95 QNH no 091. Silêncio. É o B53, gente. Boa 1869, deu separar 2000 pés, autorizado sinal ILS, reposto estabilizado. 2000 3-5-5-3-6-4 no LOC. 3-5-3-6-4, complete final, chame torre 1-1-8, decimal 6-2. 6-2-0. Ataque da 3-1-4-5. Toda a frequência da torre para o 3-5-3-6-4. A frequência da torre, por favor. 1-1-8, decimal 6-2. Ok, obrigado. Papa Romeo Charlie Alfa Tango, está livre para pouso, atente para a aeronave, passando marcador externo, 2000 pés. Está no visual, Tango, graças. Solo Salvador, Gol 1-1-6-9, solicito o pushback acionamento, portão 1-1. Gol 1169, coisinha com a gente, só chegando para tarde. Coordenação está livre, chamada tática, gol 1169. Chanel 6314, chama agora Centro Recife, 1269-85, alterna 1-3365. 2185, 1-3365, grato, 6-3-4. Já. Fui. Livre pouso 1-0, 1-2-0, graus 1-2-0, strip 5-3-6-4. 4-3-6-4. 4-3-1-7, decolou os 3-7, controle em 1-1-9, decimal 3-5, uma boa tarde. 1-9-3-5, 3-2-1-7, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, posterior 2-2-1. 2-2-3-1, mantém o ponto de espera, 2-2-3-1. Mantém o 3-1. Somente a 2.500 pés. 2500, boa noite, 69. 3217, contato radar na decolagem, subir e mantém nível 3607, saída da EL. 3607 da EL, Centro 3217. Vamos direto da EL, tá 3217? Tá 3217, autorizado da EL. Direto da EL, graças a 1869, no trato uma posição de 12 horas 3 milhas rumo ao nordeste, um Charlie 150 está mantendo 1500 pés. Negativo, 1869, pode descer a 2000, está autorizado LS? Negativo, mantenha 2500 pés, aguarde o LS, 1869. 869. Do 2231 após a passagem do ATR na curta final ali, mantenha no zero. Alterna 1-3365. 3-5-1-3-3-6-5, gol no 620, muito obrigado, boa tarde. Gol no 869, desce para 2000 pés, autorizado, sinal ILS, reposto estabilizado. 2000 é reportar 869. Né? 5364, solo aos 40, libere a direita, chame solo em 1219 para instruções de táxi. 1219, 35364. Passarelo 2231, livre decolagem da 1-0, 1-2-0 graus, coma 209. Chumitou em 1-1-8, decimal 95, QNH 1-0-9. E ainda 18-5-6, tá? 3-1-4-5. Salve, 3-5-6, 35364, autorizado o táxi de Alva, repete antes da Juliette. Passará metro da Juliette da Alva, 35364. Aguarde para o pushback acionamento. Minha nova completa final ILS, chame torre 198, desse nome é 2. Minha 3564, está autorizado ingresso na Juliette para o PAT 3. Trip 5364, autorizado ingresso na Juliette para o PAT 3. Aguardar a separação com o mesmo. Mantenha o ponto de espera, temos a aeronave na final do 1-0. Após o mesmo, será autorizado o ingresso da pista. Mantenha a posição, então, 3-1-4-5. Tá lá, até foi 4-1-4-5. O terceiro 2-2-3-1, decorrência correto, Loro. Fone controle em 119-35, boa tarde. Controle 2-1-3-5, obrigado, boa. Salvador, boa tarde, passarei do 2-2-3-1. É, passando interno. 1-1-8-6-9, tentou os autorizados na pista no 0, 120 com 1-0-9, gol no 8-6-9. Livre, pouso na 10, no gol no 8-6-9. Poderia capturar por gentileza, se eu tenho que fazer uma salida da restrição na pista. Ainda está autorizado o pushback acionamento. Azul 4-1-1-8, mantém a posição. Sale Alfa Tango para você. Alfa Tango ciente, mantém 500 pés, suporte de pitoso. Presuno 45, após a passagem 37800 na curta final, ali mantém no 0. Vai passar 37, ali mantém no 0, tá? 3145. Autorizado final ILS, aposta estabilizada. Foi pro azul 4206? Afirmativo, azul 4206, desceu para 2010, autorizada final ILS, aposta estabilizada. 2011, reportará ILS, azul 4206. 4118, está autorizado, deixa o estacionamento, chama o pronto para o táxi. 6-4-1-8. Luiz, que chama agora a torre 1-1-8, decimal 62. 9 para instruções de táxi, 1-8-9. Direita 2-1-9, obrigado, boa tarde. Boa. Papa Romeu, Mike, Alcoz, está autorizado vestida com referências visuais e frequência livre. Papa Romeu, está um Índia Bravo, confirme sua altitude. São 3145, autorizada a decolagem da 1-0, 1-3-0 graus, 1-0-9. Quebrou. Dorgo 1-1-6-9, ponto espera da 1-0, pronto. Atenção, Gol 1869, está autorizado o táxi, siga a viatura Follow Me, reporte antes da Taxiway Juliette. Seguindo o Follow Me, vai reportar essa Juliette, vou no 869. R6120, aciona a identificação, autorizado chega da Mari, e desse mantém nível 070. São 3145, decolou os 46, controle 12, confirmando controle em 11935, boa tarde. Boa. São 3145. 3145, contato radar na decolagem, subindo a nível 360. Sobrevoo aqui na próxima rotatória. Tente 360, né? Pode rodar, querido. Espera aí no farol de Itapuã, aguardando. Temos tráfego na final 10. O Tchau Alfa Tango. 3145, contato radar na decolagem, subindo a nível 360, saída da El. Afirmativo, autorizado da Elton 3145. Obrigado. Patango Bravo Kilo Índia, acione identificação, mantenha nível 080, saída correção, chegada BOF. Aguardando para aproximação e pouso no 7, Bravo Kilo Índia. Autorizado a decolagem, número 0, gol 1969. Oi, tá autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via táxi Índia. No ponto de espera, chame tu em 1-1-8-95, quem negar o 0 no 1. Próxima Juliette, boa noite, 69. Gol 1869, autorizado ingresso na Juliette para o portão 02. Juliette, boa noite, 269, tá bom. Eu gostaria de voar barreira. Passaria do 223 do Anaguá. Ah! Azul 4206, torre. Gol 1169, decolou os 49, controle em 11935, boa tarde. Controle 1935, obrigado, boa tarde, gol 1169. Doutor, 186? 1118, decimal 62. Pois é, estamos em inúmeras tentativas sem sucesso. 1118, decimal 95. 1895. Controle Salvador, gol 1169, na Tael, 1.300 pés. 0 graus com 89, Bravo Kilo Whisky. Azul 4206, torre Salvador. 69. Chá travado, pistão no 0. 4206, livre pouso, 120 graus, 109, pistão no 0, azul 4206. Livre o pouso, pistão no 0, 4206. Tchau, Alfa Tango, visual com tráfego da Azul na curta final da 10. Afirmativo. Ok, temos essa aeronave pousando na 10 e uma aeronave na curta final da 17. Pode iniciar o tráfego pela direita, cruzando o final aí da pista no 0. Reporte para girar a base para o hangar da Bata, o Tchau, Alfa Tango. Você está autorizado na retaguarda da Azul na final da, na curta da 10 e vai reportar girando base para 17, o Tchau, Alfa Tango. Fique atento, tem o Cessna 150 aproximando para pouso na cabeceira 17, ok? Aproximadamente 2 milhas e meia daquela cabeceira, reporte visual com o mesmo, Tchau Alfa Tango. Ciente, vai reportar com visual com o Cessna, o Tchau Alfa Tango. Azul 4118, observa o tráfego da companhia na curta final após a passagem ali, mantém 1-0. Vista para 2.000 pés autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado no ILS, 60, 60. Oxanir 6210, disse mantém nível 050. Já o 050, 6250. Postagem 131, aproximada, vou lá, brinde. Aguarde. Com 5 a bordo, do CIET, tem acionamento livre, reporte táxi, Vitor Mike Delta. O Charlie Alphatango está no visual com o Cessna 150 na final da 17. Seu destino é hangar da Pata, tem condição de aproximar para aquele hangar sem interferir com a aproximação do tráfego na final do 17? Afirmo. Ok, sem interferir com a aproximação do referido tráfego, informe no solo, 110 graus, 1 dúzia nós, Charlie Alphatango. Autorizado, final da Pata, sem interferir com o final do 10, da 17. Está no visual com o tráfego, na curta final. Charlie Alphatango. Excelente. Bravo que Luiz, que o helicóptero aproximando para pouso na garra da Bata, sem interferir com sua trajetória de aproximação. Azul 4206, seu solo ao 51, libere a direita, chame solo 1219 para instruções de táxi 4206. 2206. Azul 4206, autorizado táxi. Fique atento à viatura Follow-me no, através do, da Taxiway Eco, reporte antes da Taxiway Juliette. Gente, o táxi reportará antes da Juliette, na tempo. Azul 4206, siga a viatura Follow-me. Página 10, vento 110, coma 19. Firmo, solo 52, reporte pista livre, bravo Kiluiski. Alfa Tango, sente seu solo, considera o 53. A sua matrícula é Papa Tango, te olha Alfa Tango ou Papa Romeu? Sente, grato, uma boa tarde. O tráfego Juliette Eco Tango, Papá Romeu, Juliette Eco Tango, está autorizado o ingresso na pista 1-7 e prossiga para a cabeceira 1-7, reporte alinhado, pronto, Juliette Eco Tango. Gente, uma boa tarde, bravo aqui, Luiz. Obrigado. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga com referências visuais, mantendo 500 pés e efetue cruzamento da cabeceira da pista 1-0 entre o marcador externo e a posição no, de duna. Romeu, Oscar Bravo. Cena 62, o 1-0 pode continuar no descendo direto. Cena 6210, desça para 3.000 pés, ajuste 1011. 1011 até 3.000 pés, o Cena 6210, gato. Trolley Salvador, boa tarde, Azul 4118. Azul 4118, contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 340, saída da El. 340, subida da El, 4118. Quilo Lima, prossiga. Quilo, Quilo Lima, sente, desça para 1.500 pés, reporte no através de Paripe. Com 5 a bordo, inicie reporte na interseção Papá para ingresso na pista, o Vitor Mike Delta. Roda pista 10, ciente, sem problema. Chame na Papá para efetuar o cruzamento. Nós temos aeronave alinhada na 17. Reporte para cruzamento da pista, o Vitor Mike Delta. Olha, o Oceano 6210, autorizado para a formação. Channel 6210, desça para 2000 pés, autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado, sinal ILS, reportará. 6210. Estabilizou, Tantris. 560. Tantris 560, complete o sinal ILS, chame torre 118, desça 95. 95, boa. Autorizado. Cruzamento Quebec, Mike, reporte ingressando Papá. Vitor Mike Delta. Juliette para o posição 08. Juliette 08. Juliette Jacutango decolou aos 5:30. Chame controle em 11935, boa tarde. 11935, Papa Romeu Juliette Jacutango, boa tarde. Avançou, boa tarde, tá 3560 MS, passando externo, tá baixado, travado. Livre pouso 110, 120 graus, 129, tá 3560. Livre pouso 3560. Papa Romeu, Juliette, Eco Tango, contato radar na decolagem, submantém nível 400, sai da Arbo. 400 na Arbo, Papa Romeu, Juliette, Eco Tango. Juliette, Eco Tango, prossiga. Não, não chamou Juliette, Eco Tango, não. Equipe 5491, acione identificação, autorizado chegada a mão, desse mantenha nível 050. Mantenha chegada, 5491. Gol no 169, chame centro Recife 125, decimal 1, alterna 13395. Controle, o Oceané 6210, também zero. 6210, complete final ILS, chame torre 118, decimal 95. 1895, Oceané 6210, abraço. Fala até o ponto de espera da pista 10, via Taxway Índia. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95. Boa tarde, Oceané 6210 ILS X-Ray. 6210, boa, frente do tráfego, continua em aproximação, vento no 30 graus com uma 12 nós. Aguardando pista livre, Oceané 6210. E copiado, vento, aguardando pista livre, 6210. Correto. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, frequência livre. São 3560, solo 59, libere a direita, chame solo 1219, presta só estaque. 219, até logo, são 3560. Até logo. Solo Salvador, boa tarde, são 3560. Tantra em 560, siga a viatura Fome e reporte antes da Taxway Juliette. Segue a Follow e reporte para Juliette, Tantra em 560. 3 e a Brava Mais. O Mike Delta visual com a aeroporto da curta final. Faz uma passagem ali e mantém 1-0. TAN 3560, está autorizado o ingresso na Juliette para o portão 03. Juliette para o 03, TAN 3560. Confirme essa altitude. Gente, reporte visual com calma. São Luís de Abrau. Fernando 6210, solo 02, libere a direita, chame solo 1219 para instrução de táxi 6210. 1219, boa, é 1210. Boa. Mike Delta, pista livre, vento 110 graus, 1-0-9, livre de decolagem, pista 1-0, Vitor Mike Delta. Chinelli 6210, siga a viatura Follow-me e reporte antes da Taxi Juliette. Seguirá, reportará antes da Juliette, 6210. Centro Recife em 1-2-5, decimal 1, alterna 1-3-3-9-5. Pode confirmar, 4-1-1-8. Chame agora Centro Recife em 1-2-5, decimal 1, alterna 1-3-3, decimal 9-5. Tá, gente, 1-2-5, 1-3-3, 9-5, obrigado, 4-1-1-8. Juliette, Eco Tango, chame agora Centro Recife. Em 1-2-6, decimal 0, até 1-2-8-8. Arrumou o Vitor Mike Delta, decolou 03, chame controle em 1-1-9, decimal 3-5, 119-35, boa tarde. 119-35, boa tarde. Controle, é o Victor Mike Delta. Qual o meu Victor Mike Delta. Contato o radar na decolagem, super mantém nível 400, saída da El. Saída da El, 400, boa tarde. 04. Juliette 04, 6210. Índia Bravo, chame torre 1-8, decimal 95. Ciente, câmera Bravo, informe solo. 510, reporte. Pode cargo se encerrar, confirme seu código de transporte. Pode ficar Golf Sierra Ascente, mantenha o nome 1.800 pés, você pode portão caixa, portão Veracruz. Tamiga Bravo, uma boa tarde. TIP 5491, autorizado direto para... Papai Alfa Romeo Juliette, Eco Tango, Chame, Centro Recife, em 126, decimal 0, alterna 1288. Bravo Kilo Índia, desça para 4 mil pés, ajuste no 09. Kia Cosmo, prossiga. Trip 5491, desça para 3 mil pés, ajuste 109. 3 mil pés, ajuste no 011, 5491. Alfa Romeo Oscar Golf Sierra, troque seu código transponder para 0134. Mike Apodica, afirmativo. Mantenha terça e mantenha 1.500 pés, corredor Caixa Prego. ...5491, desça para 2.000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, 5491. Voo 9166, acione identificação, autorizado chegada à Mari, desse mantém nível 050. Então, Mike Delta, chame Centro Recife, 1251, lanterna 13395. Recife, 1251, 13395, boa noite, Delta. Trip 5491, estabilizado ILS. Trip 5491, complete final ILS, chame torre 198-195. 1895, obrigado. Salvador, boa tarde, trip 5491. 5491, boa tarde, continua a aproximação, reporte externo embaixo travado. Reporte externo, 5491. Que o Lima sente, eu passe rotatória visual com campo. Patango Kilo, Kilo Lima, chame agora a torre 1918-95. Boa tarde, Patango Kilo, Kilo Lima. Kilo, Kilo Lima, boa tarde, dá presente autorizado em curtar sinal 1-7, aguardando a autorização de pouso. Em curtar 1-7, aguardar a autorização, Kilo, Kilo Lima. Então, autorizada a chegada da mar e daí se mantém em nível 060. Piso no 90, informa Clareza 1, intensidade 2. Afirmo, baixado travado, 5491. Gente, livre pouso, pistão 10, vento 1-10 graus, 129, flip 5491. Pouso autorizado, 5491. O quilo que eu tenho condições de manter essa velocidade até 3 milhas da 1-7? Afirmo. Gente, continua então a aproximação, aguardando o eixo livre. Gente, Lima. Voo 1166, confirme sua velocidade indicada. 240. ou no 6600 e reduza para 220 mais. 1020, 66. Batalho Bravo, Kilo Índia, vetoração para sequenciamento com via esquerda para o 180, seu limite é o curso do localizador. Na 1946, acione a identificação, desça ao nível 050, chegada a BOF. 7, vento 1, 10 graus, 10 mais. Livre pouso, aquilo que lima. Capatão Bravo Kilo Índia, atente para o tráfego uma posição de 11 horas, 3 milhas, rumo Nordeste, com Charlie 208, está mantendo no 1510. Gente, Oxo Golf Serra, prossiga com a prova da rotatória, mantendo no 1510. Bravo Kilo Índia, por gentileza, confirme as intenções de pouso. 7. Paulo 2119. 209, obrigado. Tá, bora Lefa aguardando. 869, obrigado. Mike Acol, consciente, mantenha no 1500. Aí você aposte através de Paris. Flip 5491 procede táxi. Alfa Juliette ingressa no Pat 3 e atentou o sinalizador. Alfa Juliette, Pat 3, atenta o sinalizador 5491. Porte para o da barra. Turno 166, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 095. Seu limite é o curso do localizador. Esquerda. 015, limite ao lock. O número 66. Tá visual, Concampo, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, chame torre 198, desse 195. 7895, grato, Golf Sierra. Batalho Bravo Kilo Índia, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 130, reporte estabilizado. Kilo Índia, 11, chegando na final do 17. Atinge o 50, 1166. Gol no 1166, desça para 3 mil pés, ajuste 1091. 3 mil com 1011, 66. Cam 3190, desça para 4 mil pés, ajuste 1091. 4-0-0-1-1-3-0-1-9-0. Na conta, prepara a saída coral aguardando o triplo 5-4 no 5. Ação desse, mantém nível 060, chegada bom. Ono 1-1-6-6, confirme indicada. 2-2-0 como solicitado. Gol no 166, reduza para 200 mais. 209,66. Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o Pesulo 1-7, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-1-9, decimal 3-5, aciona 5-0-4-1, não transponda. Autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10, curva à direita, na Arbor Elefa, após intercepta o Pesulo. Controle 1935, eu transpondo 041, boa noite 69. Boa noite 69, correto, portão 2, chama pronto, estiver acionamento. 869. Bravo, Kilo Índia interceptando o localizador. Bravo, Kilo Índia, ciente, desça para 2 mil pés. Complete a sinal ILS, chame torre 1198, decimal 95. Desce para 2 mil, complete ILS, chame a torre 1198, decimal 95. Bravo, Kilo Índia. Ciente, ele impôs na 7, eu acho que é do CR. 266. São 3190, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda para o A090, seu limite será o curso do localizador. Esquerda para o A090, curso do localizador, vai ser 190. Da saída Coral e após Coral, conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35, aciona 0263 no transponder. Rio Bravo, Kilo Índia, final ILS passando Simbra. Ok, Bravo Kilo Índia. Tráfego agora avistado, pista 10, autorizado pouso, vento 110 graus, 109, check trem. Trem baixando e travando nesse instante, Bravo Kilo Índia. Livre pouso, 10. Channel 6201, informação Quebec, Galeão autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesolo 10 e sai conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 35, aciona 5040 no transponder. Autorizado Galeão 360, Galeão superou isso, 10. Decola da 10 com a direita da El, Leda, Bridge. Daniel Leda, Bridge, conforme rota do plano. 035 controle, 4-5-0-4-0, transfere. Chaner 6201, portão 4, chama para outros decks, na mesa. Tranquilo. Eliette, chame torre 198, decimal 95. 895, 66. Ok. Já será a frequência livre. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1-1-66. 1-1-66, número 2, continua a aproximação e aguarde pista livre. 7, aguardando pista livre, 66. Autorizado NS, 2-1-3-1-9-0. Desvio 050-61-4-3-8. Chaner 6143, reduza para 2209, se desça para 4 mil pés. 4.000 reduzindo o Chanel 143. São 3190, reduza para aproximação final. Teste, 3190. Boa noite, 69, próximo de pé, caminhamento, cara. Boa noite, 69, autorizado é a porta táxi. Valeu, puxa, 69. Bravo Kilo Índia no solo 24, confirma o estacionamento? 43, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0-1-1, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2011, reporte estabilizado, 6143. Chaner 6143, reduza para 189. 189, 6143. Bravo Kilo Índia, boa tarde, prossegue o táxi via Alfa, Juliette, contorno o táxi principal, reporta novamente no Taxi Lima. Autorizado e travado. Autorizado o pouso em opção 0, vento 120 graus, 089. Voo no 166. Nível pouso na 10, 66. Voo na 645, desce para 4.000 pés, ajuste 1 na 09. Mike Eco Oscar, chame torre 1 na 8, desce 95. Voo na 645, desça para 4.000 pés, ajuste 1.011. 4.011 no 645. A 500 pés, reporte da vertical do farol de Itapuã. Reportará o farol de Itapuã mais agora. Oxalé 6143, reduza para aproximação final. Reduzir na Oxalé 6143. Azul 4206, Quebec confere, Recife autorizado nível 350, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Pucca, transição Caju. Controle em 1-19, decimal 35, aciona 5050 no transponder. Com 1.500 pés. Gente, 6143. Cruzeiro curva esquerda, saída Pucca, transição Caju. Controle 119.35, transponendo 50, 50, azul 4206. Azul 4206, correto, portão 1, chama pronto, Chivex, no momento. Confirmando, a gente está no portão 8, chama na pronto, no 4206. Sente, corrigindo, portão 08. Tá no bom, não é? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Voo 869, prossegue o táxi via Índia, ponte espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Via Índia no ponto espera 098, pegar água atrás. Paulo Salvador, São 3567, informação Quebec. São 3567, Quebec confere, prepara a saída da árvore Alefa, aguardando o copo. Alefa, aguardando o 3567. Paulo, boa tarde, voo 1166, livrando. Voo 1166, boa tarde, prossegue o táxi via Alfa. Vai seguir instruções da viatura Follow Me, próximo através da Taxway Echo e reporta antes da Taxway Juliette para ingresso no pátio principal. Gente, seguindo Follow Me, próximo da Echo, vai reportar para ingressar no Juliette. Cosco. Pela direita, 3-0, Oscar. Vai atingir 4.000 no 645. Kilo Índia, prossegue o táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre 118 decimal 95. São 3567, copia? Lima, São 3567. Autorizado para Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil na saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulo 1-7 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19, decimal 35, aciona 5042 no transporte. Mesmo, 1-0, retaguarda do tráfego informado, agilizando aí o máximo na medida do possível, reporte girando base para 1-7, Mike Eco. Reportará girando base da 1-7 e reportará o cruzamento da, do alinhamento da 1-0, Oscar. O TAM 3190 no solo aos 30, livrar à direita, solo 2-1-9. Livrar à direita, solo 2-1-9, TAM 3190. Xené 1143, o vento 120 graus, 1-0 nós, altímetro 1012. Sua direita está cruzando o helicóptero, sua retaguarda. E a pista agora liberada, tem livre pouso no vento. Livre pouso, Xené 1143. Zero, prossegue o táxi via Alfa, próximo através da Taxi Eco, siga instruções do Follow Me e reporta antes da Taxi Juliette para ingresso no pátio principal. Prossegue via Taxway Alfa, próximo a Taxway Echo, 45, continua a aproximação e redução, agora de pista livre. 7645. O Gulo 869 vai ter condições de decolar de imediato assim que liberar a pista? Ah. Ok, então prossiga com o ingresso, agilizando manobras, agora de liberação para decolar imediato. Agilizando, 869. Bravo Kilo Índia, ciente, mantenha Quebec, ok? Aguarde. E o Mike Acosta agora livrando esse down no zero. Mike Acosta, condições de pousar pairado sul, é cabeceira 17? Afirmo. Ok, reporte um solo controlado, vento 120 graus, 10 mais. Nossa, olha que porcará. Grêmio 143, no solo 31, libera a direita, ao livrar solo 219. 219 a livrar, 61. Boa noite, 69, vento 120 graus, 10 nós, altímetro 1012, 3-0 decorado, 10. Iniciando, boa noite, 69. Bravo, que o índio visual com helicóptero aproximando para pousar parado sobre a 17. Ingresso na 17, táxi lento, só observando o pouso do mesmo, ele vai pousar e vai taxiar até o pátio 4, ok? Então dá de ingresso o helicóptero até o pátio 4, depois prossegue até a bata. No 645 na escuta? Na sua escuta. Livre pouso 120 graus, 09 nós. A sua esquerda está aproximando o helicóptero, pousando pairado sobre cabeceira 17, sem interferir na aproximação. 7645, desde pouso. 1869, decolado 33, controle 0935, bom voo. 0935, Buenas, o 869. Mike é com Oscar no solo, os 33, táxi até o pátio 4, boa noite. Da série, tá passando 1500 mandando pro outro. Portão 05. Juliette para 05, 360 na árvore. No 645 do solo, os 34, da passagem aeronave na Alfa, chama o solo 2119. A passagem está aberta, 2019, no 645. Alô, Salvador, boa tarde, gol no 645, Lebron, como número 2. Gol no 645, boa tarde, prossegue como número 2. Táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da Taxi Juliette, aguardando a liberação do gate. Alfa, Taxi Juliette, 645. Puxonair 6143, ingresso Juliette, portão 612. Juliette, 612, tá vivo.